minha cabeça. Pode raspar que eu passei no vestibular. Tome a minha cabeça. Pode raspar que eu passei no vestibular. Turma, a guerra acabou, acabou. Quem passou, passou. Quem ficou, ficou. Agora tudo é legal. Vou brincar este frevo neste carnaval. A minha cabeça, pode raspar que eu passei no vestibular. Tome a minha cabeça, pode raspar que eu passei no vestibular. Turma, a guerra acabou, acabou. Quem passou, passou. Quem ficou, ficou. Agora tudo é legal. Vou brincar esse frevo neste carnaval.